me disfarço, analisando situações que me causam angústia. Abrindo as portas de casa, dando de cara com a rua, mutilando emoções e heranças materiais, deixando de ser refém do que eu não quero mais. Encontro marcado parada no mesmo ponto, a minha descrição está na dianteira de um ônibus. Me tremendo entre os passageiros, alguém me chama, mexendo nos cabelos. Procuro na carteira uma moeda de pouco valor. Motorista impaciente vê meu tronco cobrador, quebrando a monotonia de uma viagem rotineira. Lembranças que me seguem não sai da cabeça. Bebê a bordo entre jantos paralíticos sombrios. Ousadia no decote dando ar de Mona Lisa. Fazendo tesourinha, cidades, pontes, jardins. Meu palhaço tatuado de tinta nanquim. Roendo as unhas sentado num dos bancos. Síndrome da impaciência, meu trânsito. Vou sorrir pra quem me pede um sorriso. Quero relatar no RAB algo sobre isso. Carro, motocicleta, gente não sobe e desce. Na estrada de Itaguá, o baú desaparece. Puxa o sinal a poucos metros da calçada. Meu amor, tem endereço certo, próxima parada. Praça do relógio, vendedores ambulantes. A sorte me convida a todo instante. Olha perdido de um cidadão desempregado. Mendigos, meretrizes, bêbados e viciados. Atravessa a estação que dá acesso ao metrô. Bancas de jornais, lojas de piscamelos. Anúncios nos pirulitos, tem de tudo. Observando por trás dos óculos escuros. Marmitex engolida na poeira do salário. Antiquado, revendedores de imóveis usados. Sinal verde, cruz aumenta, aumenta o meu tédio. Anuncio o meu nome no interfone de um prédio. Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre. Saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Passos na escada, vejo o portão se abrir. Será que você pode me ouvir? As palavras me fogem quando mais preciso delas. Estendo meus braços em direção a ela. Fim da briga. O AB é no segundo andar. Prepare o jantar, que a louça vou lavar. Baião de dois, a carne se aloja entre os dentes. Papo descontraído, música ambiente. Madrugada, risos abafados. Escuto os gritos do apartamento ao lado. Quebra o silêncio, o ronco de uma Kawasaki. Amor, vem dormir, já tá um pouco tarde. Whisky, Red Bull, boêmios entrelaçados. Pra matar a minha insônia eu te abraço. Adormecer contigo é escutar Djavan. É contemplar as flores com o sol da manhã. O cantará dos pássaros, a voz da sinfonia. Ó meu bem, tenha um bom dia. Riscando no teto, nos traços de um arquiteto. Controlando emoções, mas não estou bem certo. Namoro arranhado, discussão, conflito. Ciúmes, mal-estar, desejo compulsivo. Comparado a outras experiências, casamento não é passaporte para independência. Fator social, até mesmo econômico. No altar dos sonhos, o velho romântico. Força estendida na palma da mão amiga. Livros de cabeceira, lições de vida. Retratos e canções, elogios rasgados. Fazendo folia mais que necessário. Reprojetando da memória os melhores momentos. Se lembra, meu bem, como nos conhecemos.